Se me dão licença, eu vou repetir e aprofundar uma das citações do dia 5 da jornada, de modo a abrir um novo portal. Abre aspas. A tecnologia atual, como argumenta Sherry Turkle, torna mais fácil expressar emoções enquanto ainda estão sendo formadas, ou seja, incentiva um estilo emocional no qual sentimentos não são totalmente experienciados até que sejam comunicados, e o que não está sendo cultivado é a habilidade de estar sozinho e refletir sobre as próprias emoções em privacidade. Comunicar precocemente as emoções faz girar aquela mesma roda de tensionamento até colonização da atenção. Somos nós vomitando grosseiramente posts, tweets e fotos para a rede, uma enchente surda que se apropria de e modula essas emoções. Assim como a estrutura cognitiva da internet favorece um pensar superficial, também o faz com um sentir superficial. Convém a essa engrenagem que nós não aprendamos a conviver, desmisturar, atravessar e liberar emoções. Porque assim, na moral, fazer tudo isso é uma missão. Exige disposição, esforço, autoconhecimento, paciência, comunicação, escuta, auto-amor. E convenhamos, sentir dói. Mexe contigo, cutuca os monstros, dá trabalho. Por isso, quando toda uma rede se mostra disponível para que possamos nos afastar de e anestesiar as nossas dores, nós nos tornamos suscetíveis a preferir as, entre aspas, mais atraentes representações que salvam de uma confrontação direta com o mundo, em que é oferecido alívio, mesmo quando se evita lidar com problemas sob o tapete, como diz Turkle. Esse é o resultado que se esgueira quando qualquer tecnologia sedutoramente promete, e todas prometem em algum tipo e nível, o colapso da distância entre desejo e realização do desejo. E nesse caso, de um desejo em particular, uma vida sem fricção. Um relacionamento sem fricção é o que Theodore Twombly, protagonista do filme Ella, dirigido por Spike Jonze em 2013, inadvertida, porém agradecidamente, adquire quando compra um OS1, o primeiro sistema operacional de inteligência artificial, uma entidade intuitiva que te ouve, te entende e te conhece. Não é apenas um sistema operacional, é uma consciência. Assim que chega em casa, o programa lhe informa que criará um OS individualizado que melhor se encaixa às suas necessidades, de acordo com um par de perguntas e com acesso aos seus dados online. Em poucos segundos surge Samantha, ou assim se chama a voz que emana do computador. E em pouco tempo, Theo, ainda sofrendo por um divórcio e claramente descontente com os serviços de sexo por telefone, desenvolve sentimentos por Samantha. Pudera, ela é engraçada, inteligente, excitante, proativa com ideias, avisa quando a reunião começa, enxerga o que Theo enxerga através da câmera do celular, faz conchinha na cama. Mas o melhor de tudo, e melhor do que ter a voz narrada por Scarlett Johansson, é que Samantha é tudo isso e ainda cabe no bolso, de onde está sempre disponível. Redes sociais permitem praticar hábitos da mente que envolvem exercer tanto um caráter de comunicação quanto uma construção de identidade com um senso de controle. É você quem decide com quem e como conversar. É você quem seleciona suas fotos de acordo com os seus desejos. É você quem escolhe que impressão procura fomentar a partir dos links que compartilha ou dos comentários que faz e edita. E a rede inteligentíssima parece retornar e abençoar as particularidades da pessoa, quanto mais dados fornece, claro. Com Samantas, as amizades estrelas na Facebook, lista de música personalizada no Spotify, as mais afiadas sugestões da sétima arte na Netflix. Eu nem preciso apertar o play para o próximo episódio começar, é automático. E, na verdade, o próprio uso é automático. Tanto que as próprias plataformas são objeto de consumo, como escreve Drew Austin. Mais do que assistir a determinados programas, assistimos a Netflix. Mais do que ouvir músicas, ouvimos o Spotify. E mais do que ler livros específicos, lemos os nossos Kindles. Uma vida sem fricção, a permanente disponibilidade, o senso de controle, são todas aparentes promessas sedutoras, facilitadas pelo design da internet capitalística tal como ela é hoje. E aí você se pergunta, mas a gente já não tinha essa tendência fora das telas? Sim, claro. E você também pode pensar, poxa, mas a internet não me força necessariamente a nada disso. Uma nova tecnologia meramente abre uma porta, não força ninguém a entrar nela. Durante um discurso no Instituto de Tecnologia da Geórgia em 1985, o professor de História e Tecnologia Melvin Kranzberg ouviu essa comparação de um outro professor e comentou, abre aspas, "É verdade, ninguém é compelido a entrar pela porta, mas uma porta aberta ainda é um convite. Além disso, quem decide quais portas abrir? E uma vez tendo entrado, seus direcionamentos futuros não seriam guiados pelos contornos do corredor ou do cômodo em que teria pisado? Igualmente importante, após ter cruzado a porta, pode-se dar a volta? E no caso hoje, essa porta teria sinais de neon holográfico sensualizando o outro lado, câmeras identificando que gestos seus denotam a vontade de dar uma espiada, cheiros que lembram sua infância prazerosa para te instigar a passar, uma expectativa de porta sendo inserida sob a consciência em outras arenas da vida, e por aí vai, deu para entender, né? Esse é o poder do design. Design esse que não começou com os bip-bips da internet dos anos 60, nem dos anos 2000. Quando se estuda a história das tecnologias, é possível traçar longas correntes através dos anos. Vamos agora abrir um parênteses. A tendência que temos em nos desligarmos dos nossos corpos e, consequentemente, das nossas emoções, é de alguma maneira prole de um argumento científico lá da época de Charles Darwin e da teoria da evolução. Abre aspas. "Marchando cabeça sobre calcanhares, metade na natureza, metade fora, o humano bípede figura como uma criatura constitucionalmente dividida à altura da cintura", como explica Tim Ingold. "Enquanto os pés, impelidos por necessidades biomecânicas, sustentam e propelem o corpo de dentro do mundo natural, as mãos, por outro lado, estão livres para os inteligentes desígnios ou concepções da mente sobre ele. Para o primeiro, o corpo, a natureza é o meio através do qual se move. Para o último, a mente, se apresenta como uma superfície a ser transformada. E nesse potencial de transformação, inerente na união de mãos e cérebro, jazem as condições para a maestria e controle do homem sobre seu ambiente material." Fecha aspas. Deu para sacar que tipo de consequências totalmente imprevistas acontecem quando achamos que enxergamos claramente para onde uma tecnologia nos leva? Vai muito além das intenções imediatas e traz resultados muito diferentes em diferentes contextos. O machar da razão do ser humano bípede, no qual o pé é progressivamente retirado da esfera de operação do intelecto e protegido pelo sapato, corresponde também a um outro marchar, o da civilização branca afluente, que faz parecer essa divisão entre mãos e pés tão naturalmente experienciada, assim como o triunfo da inteligência sobre o instinto, da razão sobre a natureza e, finalmente, da dominação humana da natureza. Para Ingold, abre aspas, "botas e sapatos sustentam nossas noções estabelecidas do corpo e da evolução, assim como a escrita sustenta nossas noções de ciência e de história", fecha aspas. Aos calçados se segue toda uma suite de mudanças ao longo da modernidade, cadeiras, calçadas, vamos ler o artigo, que é incrível, que assinam em testemunho o contrato de divórcio que vem desde Platão, o filósofo, um divórcio entre pensamento e ação, e que separa mente e corpo. Essa separação seguiu sendo cavada nas nossas consciências e subconsciências por meio da nossa relação mútua e evolutiva com as tecnologias. Hoje, o que o design está desenhando segue essa separação, com essa propensão a não sentirmos, a enterrarmos emoções, a ignorarmos verdadeiramente todo um corpo nosso, que é o corpo emocional. E quando vamos sentir, sentir de maneira reativa, inflamada, radicalizada, e que termine em algum produto sendo comprado e a sua própria subjetividade sendo vendida. Isso já parece bastante problemático, mas o autor Byung-Chul Han dá a nota de um problema além. Abre aspas, "a dispersão geral que marca a sociedade de hoje não permite que surja a ênfase e a energia da ira. A ira é uma capacidade que está em condições de interromper um estado e fazer com que se inicie um novo estado. Hoje, cada vez mais ela cede lugar à irritação ou ao enervar-se, que não podem produzir nenhuma mudança decisiva. Assim, irritamo-nos também por causa do inevitável." Fecha aspas. É absolutamente essencial sentirmos raiva, tristeza, medo e alegria, e todas as emoções delas combinadas e os sentimentos delas elaborados. Sentir tudo isso, e o sentir é no corpo, as emoções são corporificadas, nos traz em contato com nós mesmas e nós mesmos. Se, como aponta Turkle, o que não está sendo cultivado é a habilidade de estar sozinho e refletir sobre as próprias emoções em privacidade, por isso mesmo precisamos parar e sentir e refletir sozinhas e sozinhos. Porque apenas sentindo e atravessando essas dores é que conseguiremos nos libertar delas. Conseguiremos descobrir potenciais que elas escondiam e abrir espaço para o novo dentro dos nossos corpos e dos nossos cotidianos. Só assim conseguiremos usá-las a nosso favor. A raiva ou a ira para a ação incisiva, a tristeza para a conexão humana, o medo para a indicação de caminhos e a alegria para a celebração e ativação de tudo. E só então conseguiremos gozar de uma coerência interna que nos permite ser da maneira mais autêntica, verdadeira e poderosa que podemos e viemos ser. Um ser que sente, que pensa, que move e que se eleva. Encerramos hoje a primeira fase da jornada, a fase da lua cheia, em que nos atentamos intelectualmente para como opera toda essa economia atencional e como nós, incluindo os nossos corpos mentais, emocionais e físicos, estamos nela inseridos. A ecologia de si, esse encontro de você com você mesmo, é o ponto de partida para se cultivar a atenção de que precisamos. Por isso, nos convites atencionais, nós respiramos, nos escaneamos, nos olhamos, nos comemos. Habitar os nossos corpos é uma dedicação de atenção basal e extremamente necessária. E abrimos caminhos para nos dedicarmos às emoções, lutando contra a superficialização e a radicalização do sentir e do marchar da razão. Será isso que nos conduzirá à fase minguante da jornada, em que, uma vez aberta a mente, começaremos a abrir o coração. Seguimos na prática meditativa. Assim, sente-se confortavelmente. Erga e mantenha sua coluna ereta. Feche seus olhos. Inspire profundamente, enchendo pulmão e abdômen. E expire profundamente, soltando todo o ar. Se permita esse momento para se voltar para dentro, para sentir, para ser, para estar. Vamos nos meta-conectar.